Paz e Vida Ministério Zona Sul, abençoando em nome de Jesus a sua família. Nacional Gospel, tem tudo pra você. Aqui tem tudo que eu quero. Nacional Gospel. Indicativo de frequência ZYK 775 AM 920 kHz em São Paulo. Canal 210 operando em frequência modulada 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Ministério Jovem da Paz e Vida Ministério Zona Sul está com mais energia do que nunca. E você pode acompanhar tudo o que acontece seguindo facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. Aqui você fica por dentro de tudo. Nacional Gospel. A Paz e Vida Ministério Zona Sul tem a melhor web rádio jovem. Eu sei. Aqui eu sei que nunca me deixou, eu sei. Por isso eu vou continuar. Eu não vou mais parar. E você quer acompanhar tudo o que acontece? Porque a Young Gospel está no Facebook. facebook.com/oficial Young Gospel. E também no Instagram, @oficial Young Gospel. Ei você, presta atenção. Tá afim de levar a Nacional Gospel em qualquer lugar que você for? Só baixar o aplicativo. Ô locutor, dá licença. Como faz pra baixar esse aplicativo? Bom, vamos lá. Primeiro você tem que procurar no seu celular um outro aplicativo chamado Play Store. Ah, sim, achei aqui. E o que eu faço agora? Quando o aplicativo abrir, você procura um lugar para digitar e digita Rede Nacional Gospel. Depois que você apertar o Enter, é só clicar em instalar e pronto. Olha, senhor locutor, você explicou muito bem. Tá muito bonito, mas eu não tô conseguindo, não. Então faz assim. Manda uma mensagem para o WhatsApp 11 3723 7577 com a frase: eu quero o aplicativo da melhor rádio gospel do Brasil. Aí a produção vai entrar em contato com você e te ajudar. Pera aí, locutor. Não anotei o número. Repete. Não consegue, né? Manda uma mensagem para o WhatsApp 11 3723 7577 com a frase: eu quero o aplicativo da melhor rádio gospel do Brasil. Aí a produção vai entrar em contato com você e te ajudar. Rede Nacional Gospel faz tudo pensando em você. Nacional! Não tem comparação. Nacional Gospel. Tamo junto, Jesus. Tamo junto, Jesus. Este lindo adesivo pode ser seu. É só comparecer em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul e solicitar gratuitamente esse lindo adesivo. Tamo junto, Jesus! Você poderá adesivar no para-choque ou no vidro do seu carro. Com esse adesivo, você evangeliza e divulga para todo mundo que está com Jesus. Paz e Vida Ministério Zona Sul. A nossa prioridade é anunciar a Jesus. Nacional Gospel. Tem tudo pra você. Aviso aos mantenedores da obra do Senhor. A Paz e Vida Ministério Zona Sul. Pensando em facilitar aos verdadeiros adoradores, que são os mantenedores da obra do Senhor, propõe a você doar a sua oferta ou devolver o seu santo dízimo com mais praticidade, rapidez e segurança por meio do Pix. A nossa chave do Pix é o e-mail pix@pazevida.com.br. Repetindo o e-mail da nossa chave, pix@pazevida.com.br. A sua doação é importantíssima para o bom andamento da obra do Senhor. Faça já a sua doação por meio do Pix. A nossa chave do Pix é o e-mail pix@pazevida.com.br. Diz a Bíblia: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paz e Vida Ministério Zona Sul, acreditando assim como você, que ofertar é um ato de amor. Racional Gospel. A Paz e Vida Ministério Zona Sul, sob a responsabilidade do pastor Hideraldo Falharim, presidida por Jesus Cristo, convida você a participar dos Encontros com Deus. Em Minas Gerais, sede Três Pontas, Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1139, Ponte Alta, Santana da Vargem, Avenida Brasil 91, no centro. Paz e Vida Ministério Zona Sul em Minas Gerais, lugar de gente feliz. Aqui tem tudo que eu quero. Jornal Gospel. Indicativo de frequência ZYK 775 AM 920 kHz em São Paulo. Canal 210 operando em frequência modulada 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Muito boa tarde, são 1:03. A partir de agora, Newton, Assunção e você, na sua. Aqui é o seu lugar, muito boa tarde, são 1:03 em São Paulo, horário de Brasília. E aí, como vai você nessa tarde linda de quarta-feira? Que estamos vivendo o ano da esperança em todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Como diz a sua palavra, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muito boa tarde para você nos acompanhando em todo o país por diversas emissoras que retransmitem a nossa programação. O nosso muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, a você nos acompanhando também pelo aplicativo da Rádio Nacional Gospel em todo o mundo. Obrigado pelo carinho, da sua preferência, onde quer que você estiver nos acompanhando. Que Deus te abençoe grandiosamente. Uma excelente tarde de quarta-feira para você. Estamos aqui na região do Morumbi, São Paulo. Nesse exato e preciso momento, estamos com a temperatura na casa dos 23 graus. Uma temperatura assim que possamos dizer agradabilíssima nessa tarde de quarta-feira. E para você que está em casa e trabalhando, está aí na estrada, nos dando o carinho da carona, que Deus abençoe você. Uma ótima tarde. A partir de agora estaremos juntos, com certeza, também com a sua participação pelo 011-3723-7577. Esse é o nosso WhatsApp para que você participe conosco, para você pedir a sua música, para você também pedir oração, para você mandar um abraço para quem você quiser, tá certo? Estamos juntos e abençoados a partir de agora até às 18 horas na melhor rádio gospel do Brasil. Oh, nossa!